abri o olho hoje cedo, vi pela minha janela o que o mundo se tornou. Tudo tão escuro, obscuro, impossível de ver tua face, Senhor. Que grande susto andar e não saber onde pisa. Eu descobri que nesse mundo não quero estar. Porque não funciona se eu estiver cá e você lá. Sabe como é, né? Unidos pelo Espírito, minha alma deseja com você estar. Não importa o lugar, o Senhor sabe, né, Pai? Sabe que longe de você eu não consigo, não. Pai, aqui estou. Só quero os teus caminhos. Onde você for, eu vou. Só pelos teus caminhos. Onde ele vai, vai. Eu vou atrás. Eu sigo Jesus. Onde ele vai, eu vou atrás. Oh. Abri o olho hoje cedo, vi pela minha janela o que o mundo se tornou. Tudo tão escuro, obscuro, impossível de ver tua face, Senhor. Que grande susto andar e não saber.